acabou, não tem jeito para mim. Lançaram tantas palavras, achando que era o fim. Cercado de fracassos, tentativas foram em vão. Tudo era tão triste, somente a escuridão. E no meio dos destroços, eu levantei. Eu levantei. Lançaram maldição pra minha vida destruir. O poço era tão fundo, sem ter como fugir. O vento era tão forte, no deserto fui parar. Sem ter pra onde ir, pro céu eu pude olhar. E no meio dos destroços, eu levantei. O vento era tão forte, no deserto fui parar. Sem ter pra onde ir, pro céu eu pude olhar. E no meio dos destroços,